Deu todas. Então, quantos problemas, quantas pílulas que são colocadas na bebida dos jovens e as meninas são violentadas. O excesso do álcool. Lembra do cachorrinho que está ali quase para desencachorrar? Que quando vê a cadela no cio, enfrenta até um tigre? Nós somos assim ainda. Se tivermos com a razão obliterada, com as viciações, com o álcool, com as drogas, nós vamos nos equivocar. Eu recomendaria até abandonar o álcool, se possível. Recomendaria. Divaldo Franco nos recomenda. Os espíritas, trabalhadores, não precisamos disso. Quer se animar? Vamos dançar. Produz endorfinas, produz substâncias que geram prazer, alegria, a gente fica mais corajoso, mais destemido, vence a timidez, ainda quebra uns quilinhos, né, um pouquinho da gordura, e vamos ficar alegres, sem precisar do álcool, atividade física, o esporte. Então, outra pergunta aqui, qual a sua opinião sobre o amor entre dois homens, né, uma relação monogâmica homossexual? É importante pontuar, meus amigos, que esse assunto não está pacificado na doutrina espírita. Os primeiros livros, os livros mais antigos, como o do livro do Jorge Andréa, psiquiatra, Forças Sexuais da Alma, como é até alguns casos, como citado o Lício no Loucura e Obsessão, a recomendação é da abstinência, ou seja, de não permitirem a união, mesmo monogâmica, para os homossexuais. Eu, opinião pessoal, acredito que já é um grande avanço a relação monogâmica. E se estamos aqui para evoluir, e se o relacionamento afetivo é uma universidade, nos diz o Espírito Guia, e se aqueles dois se tratam com respeito, com amor, com integridade, que estão ali exercitando o amor verdadeiramente, não somente a sensualidade, eu não vejo nenhum problema. Conversei com vários outros expositores, Alberto Almeida, Roberto Lúcio, da Associação Médico Espírita de Belo Horizonte, o próprio livro do Américo Domingos Nunes Filho, Homossexualidade à Luz da Doutrina Espírita, vários autores defendendo, o próprio Divaldo deixa entender em alguns dos seus comentários, das suas palestras, desta possibilidade, sem eu nunca ter ouvido ele falar da maneira bem objetiva, mas eu sou favorável, sim, que aquele casal possa exercitar o amor e que possa, inclusive, adotar crianças.